DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar. Oh, meu Deus, hoje eu acordei pra beber. Alexi CDs. Hoje eu acordei pra viritar, meu Deus. Querida, que é bom. Hoje eu acordei pra comer água. Hoje eu acordei pra mamar, meu bem. Mama, que é bom. Oh, vou beber pra esquecer meus problemas. Oi. Oh, vou beber pra esquecer minhas dívidas. Oh, vou beber pra esquecer minhas angústias. Oi. Oh, vou beber, vou jogar alegria, meu Deus. Oh, meu Deus. Que é bom. Oh, meu Pai. Doce, tu e rainha, oh meu Deus, como que é bom. 51 e caninha da rosa, meu Deus, oh como é bom. Como que é bom. Tato nobre de campari, cerveja e vodka, só pra rebater. Como que é bom. E é pra acalmar o meu coração sofredor. Oh, vou beber pra esquecer meus problemas. Oi. Oh, vou beber pra esquecer minhas angústias. Oh, meu Deus. Pra esquecer minhas dívidas, oh meu Pai. Esquecer o Serasa e o SPC, meu Deus. Oh, meu Deus. Que é bom. Oh, meu Pai. Que é bom. E esse sonho vai pro gerente do banco. Oh, miserável, paga meu cheque, miséria. Cleide Lemos. Estão frias. dias que passei sozinha, você é meu lugar. E você me acha longe do teu lado, ainda não me encontrei. Imagino onde você possa estar. Imagens que vêm como oásis pra mim. Me dê um sinal, meu amor. Como meu príncipe dançar. Príncipe negro vai tocar. DJ Zedilson e Edielson, os grandes sucessos vão detonar.

beleza pura. Não, mas o meu coração não parou de pensar em ti. Não parou de pensar em ti. CDs. Sensação do momento de Macapá.